Panorama Agrícola para 10 de dezembro de 2012, segunda-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Segunda-feira de lua minguante, 10 de dezembro, no ar o Panorama Agrícola. O ditado de hoje é: água e vento são meio de sustento. Confira no mercado agrícola a evolução no consumo de carnes, destaque para o frango. E na entrevista, o prêmio EPAGRE Escola Ecologia. Uma dica que pode mudar o seu dia. Você sabia que a casca do arroz em grande quantidade pode gerar energia? Toneladas de casca de arroz, antes um passivo ambiental, agora são queimadas para produzir bioenergia. Só no Rio Grande do Sul, existem 5 usinas que produzem energia a partir da queima da casca do arroz. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Educando para a Sustentabilidade foi um dos 10 projetos de escolas públicas premiados com o prêmio EPAGRE Escola Ecologia. 10 escolas receberam essa premiação na última segunda-feira aqui na EPAGRE, em Florianópolis. Entre elas, as 4 escolas rurais de Presidente Castelo Branco, no meio-oeste do estado. A professora Leila Frigobet, da Escola Imigra de Presidente Castelo, ela fala aqui no Panorama Agrícola sobre o seu projeto desenvolvido na sua escola e outros desenvolvidos nas escolas parceiras do município. Nós estamos representando todas as escolas da rede municipal de ensino, pois o projeto Educando para a Sustentabilidade, ele abrange 6 subprojetos. Um deles é o projeto de biodegradáveis, o outro de brinquedos alternativos, a lavoura familiar, na sombra de um pomar, e horta permacultural e o projeto com que eu trabalho, que é o de farmácia viva, conhecendo e utilizando ervas medicinais no nosso dia a dia. Eu acredito que está envolvendo bastante a comunidade, né, o nosso principal objetivo, né, e de realizar essa experiência de farmácia viva, como se utilizar de ervas medicinais de um jeito correto, com indicação, contraindicação, dosagem da erva, no nosso dia a dia, na alimentação, no cuidado com a saúde preventiva, né, substituindo muitos temperos comprados, uso de refrigerante, né, nessas questões que auxiliam na qualidade de vida do povo castelense. Nós já fizemos vários cursos de capacitação envolvendo mais de 90 pessoas nessas capacitações, né? A comunidade é pequena também e os alunos, os pais, pessoas da comunidade em geral participam, né, dessas formações. Falou a professora Leila Frigobet, de Presidente Castelo Branco. Nós entrevistamos também o aluno Jorge Luiz Cadori, de 10 anos, da 4ª série, que fala sobre esse projeto de ervas medicinais. Eu uso bastante a cidreira. Cidreira serve para quê? Para calmante, estresse. Lá em casa, daí eu fiz o canteiro em forma de relógio do corpo humano, que tem cada hora tem um chá ideal para se tomar. Daí depois nós fizemos o travesseiro de macela. Cada criança levou uma noite para casa, dormiu com ele e no outro dia contou como que foi. Daí também nós fizemos uma pesquisa com os familiares e um gráfico para ver qual erva era mais utilizada. E também cada casa que nós ia, nós estudávamos uma erva diferente, as contraindicações e as indicações, as dosagens. Os alunos da escola Imigra vieram lá em casa ver o canteiro, visitar. Daí nós fizemos atividades como explicar outra erva lá em casa, como foi estudado a erva melissa. Teus pais são agricultores? Sim. Produzem o quê? Tem aviário, a vaca de leite, daí planta milho, faz roça. E nós também temos coelho. Você ouviu Jorge Luiz Cadori, 10 anos, aluno da Escola Imigra de Presidente Castelo, uma das premiadas com o prêmio EPAGRE Escola Ecologia. As escolas premiadas foram Altos da Boa Vista, de Bom Jardim da Serra, José de Souza Guimarães, de Laguna, Escola Jacinta Nunes e Escola Silva Paranhos, de Rio das Antas, Escola Fundamental Vila Grope, de Atalanta, Escola Osni Regis e São José do Cedro, Escola São Francisco de Rodeio, Escola Básica Municipal Professor Ernesto Cirino, de Abelardo Luz, Escola de Educação Básica Professora Benta Cardoso, de Arvoredo, e Escola Fioravante Minato, de Sombrio, além das quatro escolas de Presidente Castelo, Escola Municipal Taquaral, Escola Municipal Banhadão, Escola Municipal Imigra e Escola Municipal São Luís. Todas receberam o Prêmio Ipagre Escola Ecologia. Vem aí as informações do mercado agrícola. Mercado Agrícola de hoje conversa com Júlio Alberto Rodigueri, da Ipagre Cepa, sobre a evolução no consumo das carnes, destaque para o frango. Seu Júlio, a proporção do consumo das três principais carnes com o tempo tem se alterado. Há diferenças entre a média brasileira e o consumo catarinense? Analisando-se o período de 2004 a 2011, verifica-se que no início do período o consumo de carne bovina era maior no Brasil, enquanto que em Santa Catarina já no início prevalecia a carne de frango. Em 2008, o consumo de frango passou a ser o maior também na média nacional. No mundo, o consumo de carne suína ainda é o maior, mas o crescimento do consumo de frango indica que logo irá se tornar o maior, tanto a nível mundial. Santa Catarina e o Brasil só anteciparam esta tendência, na verdade. O preço influencia as vendas do frango? A carne de frango é a de menor preço, por isso mais acessível às camadas de menor poder aquisitivo. O preço se explica pelo ciclo curto e o uso de pouco espaço. Isso, contudo, não atrapalha o consumo pelas classes mais elevadas, pois cada vez mais há a tendência do consumo de carnes brancas. Outro fator que é contrário à carne suína, que é ao contrário da carne suína, não há restrições religiosas ao consumo de carne de aves. Mas, seu Júlio, a carne preferida do brasileiro não é a carne bovina? A carne bovina é preferida do Brasil, mas o seu consumo é limitado pelo preço, sempre acima das outras carnes. O ciclo mais longo do animal aumenta o preço, e mesmo no Brasil, onde quase todos os bovinos consomem pasto, o preço é mais alto. Muito mais alto é o preço onde o criatório é confinado e consome ração. Mas ainda nos últimos preços, com a carência geral de grãos no mercado internacional e a elevação dos preços. Seu Júlio, quais são as diferenças entre Brasil e Santa Catarina na carne bovina? O peso da carne bovina, no início, era de 41,7%. Em 2011, foi de 42% para o Brasil e de 33% e 32, respectivamente, para Santa Catarina. Houve, portanto, queda da participação da carne bovina nos dois casos, mas partindo de patamares bem diferentes, o que é economicamente coerente com o fato de Santa Catarina ser exportadora de carne suína e de frango e importadora de carne bovina. E qual é a carne que mais substitui a carne bovina aqui em Santa Catarina? Em Santa Catarina, o que substitui a carne bovina é a carne suína, pois Santa Catarina começou o período consumindo 11 quilos a mais e chegou em 2011 consumindo 9,9 quilos a mais que o Brasil. Há uma evolução de consumo no Brasil da carne suína, mas ele é lento. Como se nota na diferença de Santa Catarina, o consumo da carne suína é muito maior onde é mais conhecida, ou seja, nos grandes estados produtores, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná e Minas Gerais. O Brasil evoluiu mais que Santa Catarina no consumo de carnes, mas economicamente, seu Júlio, qual é a situação? A evolução foi, portanto, maior no consumo de carnes para o Brasil do que para Santa Catarina. Mas isso porque Santa Catarina começou num patamar muito mais elevado. Estava com 12 quilos a mais por habitante ano em 2004. E agora, em 2011, se reduziu para 500 gramas. Com o consumo da carne bovina caiu em Santa Catarina no período e o consumo das outras duas é maior no estado do que no país, conclui-se que Santa Catarina consome, em geral, 500 gramas a mais de carne por habitante por ano, mas a um custo menor, devido à maior proporção de carne suína e de frango, que são mais baratas que a carne bovina. Agradecemos a Júlio Alberto Rodrigueri, da Ipagri-Sepa, aqui no Mercado Agrícola. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Ipagri.